Nos últimos 12 meses, a 94 se transformou no recorde do FM, com uma liderança absoluta e crescente, chegando a atingir 17 mil ouvintes por minuto. E o Ibop comprova, no universo de FMs ligados, temos mais do dobro da audiência da segunda colocada, com horários que atingem mais de 5 vezes a soma das outras FMs. Esse ano outra vez só dá você. 94, indiscutivelmente a campeã. Que legal. Paramente esse ano outra vez só dá você. Obrigado, Bauru. Obrigado, região. Parabéns. 94, parabéns. O FM feito por gente. Bom, daqui a pouquinho vou descolar pra você Patrícia, Gal Costa, Glei Medeiros e mais um punhão de gente boa. Simbora! E a gente segue juntos pela CYD 828. Rádio Comunicação FM, modulando sempre 94,5 MHz. Canal 233, Bauru, São Paulo. Uma emissora classe A, Laura Brenigan.